こういう記憶を目の前で立つのに、なんかほんま目と面白いですね。 Entonces, estamos dando tanto y mías de alguno para primer entrenamiento, contamos de ruedas. 08 a número 2 do setor, o 3601, já autorizou uma remota no 3. Para o táxi do gol 1021, estamos com 034 a bordo, 4 horas e 13 minutos de autonomia, alterna Campinas. 1021, ciente, tanque autorizado, via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, chama pronto, altímetro 1011. Afirmativo, Juliette Alfa, ponto de espera, chamará pronto, 1011, ajuste 1021. Da 3601, coordenando a equipe de solo após a, o bang da Gol livrar a retaguarda, está autorizado para o Chivé, que é acionamento, chame táxi. Da 3601, copiou o solo? Afirma, senhora, após o bang da Gol, está autorizado para o Chivé, que é acionamento, da 3601. 1021, próximo ponto de espera da 10. No 021, linha decola 10, vento 1 CTA com 59. A linha aí decola da 10, gol 1021. Para ataque Tiltan 3601, tem um total de 107 a bordo com 4 horas de autonomia, alternamos o galeão. Táxi autorizado, via Juliette Alpo, ponto de espera da 10, chama pronto, altímetro 109, TAN 3601. Juliette Alpo, até o ponto de espera da 10, 1091, TAN 3601. 1021, decolou de Salvador, Zuno 6, controle 119, decimal 80. 1980, obrigado, 021. Mais um voo. Obrigado. Controle, bom dia, vamos 021. 021, controle. Bom dia, contato na vigilância, prossigo conforme autorizado. Será prosseguir conforme autorizado, 021. Saída da El, Leda. Acima após bridge. Após. Após era BDEV, porém prossegue bridge? Corrisão, né? BDEV, afirmo. BDEV após, 021. Torre Salvador, o Webjet Whisky Juliette Kilo já se encontra pronto para ingresso no pátio 1. Autorizado, Whisky Juliette Kilo reporta no término. Ok, iniciando o reboque para o pátio 1, reportará no término. Whisky. 601, linha decola 10, vento, uma centena com 5 nós. A linha decola pista 10, 3601. Passa nível 120, Recife 1288, bom dia. Afirmativo, Recife 1288, no 021, bom dia. TAN 3601 decolou os 22, controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, um ótimo final de semana, cara. 3601, né, cara? Controle Salvador, muito bom dia, TAN 3601. 3601, bom dia, contato radar na decolagem. Proceda conforme autorizado. 3601. Tá ciente, 3601. Liga. Porta no informe, consulta a comunicação de giro dos motores por aproximadamente 10, 15 minutos, né, em acordo com o fiscal de solo. Marcha lenta. Tá ciente, eu não consegui copiar direito, a transição tá muito baixa. Giro do motor em marcha lenta? Positivo, senhora. Marcha lenta, por aproximadamente 15 minutos, já em acordo com o fiscal de solo. Afirmativo, está autorizado e reporte ao término. Positivo. Direto Leda, 01. Muito agradecido. Direto Leda, 3601 da TAM. bolinho, eu cheguei primeiro. Que Juliette Kilo finalizou o reboque? Juliette Kilo na escuta? Afirmativo, senhora. Ah, tá ciente então. Salvador, o Webjet Whisky Juliette Kilo já se encontra parqueado no box 11 do pátio número 1. Ciente. Obrigado e um bom dia. Bom dia. Esse é nível 120, chama Recife, frequência 128, decimal 8, bom dia. 128, decimal 8, botão 3601, muito obrigado e um ótimo final de semana. Igualmente, obrigado. Salvador, bom dia, o F-7717, no gate 03 para Galeão, no 340, sentido da F. O Web 5717, que horas é o plano? Decolar 0700. Afirmativo, eu ainda não tenho seu plano no sistema, mas tem escuta quando aparecer eu chamo. Ok, obrigada. Salvador, bom dia, o Azul 4177-380, Vitória com a Eco. Azul 4177, eu tenho 360, confirme, solicito 28? 038, mas pode ser o 36. Sente, Azul 4177, autorizado, Salvador, Vitória, 360, via Perusque 50. Decola na zero direita, da Eule da Bidev. O controle em 119.8, aciona 5470. Gente, tá autorizado então 360 para Vitória. Decola no zero da Elga de 10 e a Peruísque 50, 19.8, controle, transponder 5470, azul 4177. 4177, cotejamento correto, chama puxa e funamento. 77.